Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de ouvir Radio Red, The King of Limbs, versão diretamente do porão. Radiohead é deprimido, muito depressivo. É, na verdade, quase todas são bem depressivas. E assim, a gente vai falar de músicas depressivas, porque hoje o nosso tema são bandas britânicas. E os malditos britânicos são depressivos. São, acho que o excesso de chuva faz o cara ficar deprimido, ficar triste com a vida. E a gente vai falar sobre as músicas britânicas atuais, as modernas, pás, tals. Depois a gente vai ter uma parte 2 dessa playlist que vai ser as clássicas, digamos assim, né? E a primeira música, depois dessa do Radiohead, essa música super feliz do Radiohead, a gente vai tocar I Will Wait, do Mumford & Sons. I will wait for you. Mumford & Sons é uma banda bem... É uma banda recente, uma banda de... Se não me engano, eles foram... A banda surgiu... 2010. O último álbum deles foi lançado, que é de onde vem essa música, que é o Babel, ele foi lançado em 2012. E em 2013 a banda anunciou um hiato, o que me deixou triste. É, impressionante. Tipo, eles acabaram de existir, o pessoal gostou e eles... Parou. E assim, o legal do Mumford, eles ganharam um Grammy por essa música e tudo mais. É que assim, eles é uma banda de folk rock. E assim, são músicas muito... Como explicar? Elas são... Tem uma coisa meio familiar nelas, eu não sei dizer. É uma música que você se sente bem escutando porque parece uma coisa muito próxima de você. Por isso folk que eu gosto... Folk rock, essa pegada de folk é muito legal. Eu gosto muito de bandas assim. Sim. E tipo, isso daí te deixa alegria, isso te dá vontade de dançar rock de uma forma, tipo... Com movimentos de perna, tá ligado? Coisa que não existe no rock. Tipo, só de um lado e pro outro. E essa I Will Wait, além de tudo, ela tem uma letra muito bonita. Oh, então, demais. Essa música é maravilhosa e se vocês não conhecem Mumford, procurem, eles têm 3 álbuns até agora. Vamos torcer pra volta deles em breve, porque eles vão voltar em breve, oh yeah. E então, Mumford & Sons, I Will Wait, escutem aí. Like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. But I'll kneel down, wait for now. And I you, and I will wait for you. So break my step and relent. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him with less. Now in some way shake the excess. Strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies. Próxima música agora, a gente vai... Propaganda do McDonald's! A gente vai agora com The Wanted, Glad You Came. Olha, a gente não está fazendo uma propaganda do McDonald's, mas... se o McDonald's quiser pagar, a gente está aceitando. Por favor. Lógico. Glad You Came é outra música bem divertida, bem legal de se escutar. E o vídeo dela é bem legal também, eu não sei se você já viu, Dri. Eu mas não cheguei a ver ainda. São acho que uns 4 ou 5 caras cantando ao mesmo tempo. E isso que me tocou, que tipo, todo mundo canta mesmo. No, é tipo uma boy band mesmo. Não é tipo uma boy band, é uma boy band. É uma boy band, né? Tipo, eu tinha esquecido que isso existia, entendeu? Depois que saiu o NSYNC e as outras bandas de boy band, eu esqueci que existia boy band. Até voltar com The Wanted. Né? E One Direction, mas nós não vamos falar do não, One Direction, Direction aqui por razões deixa óbvias. Não, deixa quieto, deixa quieto. Mas tipo, boy bands existem ainda. E tipo, isso mostra que podem ser coisas boas, entre aspas. E essa música, tem uma coisa, ela é uma das músicas mais felizes que eu já escutei. A gente falou que música britânica é deprimente. Nossa. Realmente é, na maior parte do tempo. Mas essa, poxa vida, ela tem uma letra tão feliz. Meu universo nunca mais será o mesmo. Estou feliz que você veio. Então, que a gente... A gente deixa essa pelo seguinte: nós estamos felizes que vocês estão aqui e vocês vieram. É isso. Nosso recadinho pra vocês. Uma coisa bem... Nossa, que e continue vindo, e continue vindo e apreciando. Sim, então é isso aí. A gente vai continuar feliz por vocês estarem aqui, com certeza. Com certeza. Então é isso aí, e escutem aí. The sun goes down, the stars come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. Cast a spell on me, spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us, so stay. Stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. You glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. Come out, and all that comes is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. A próxima música, continuando na linha das músicas fofinhas, é Summer Only We Know, do Kim. Assim, eu acho que é uma música bem conhecida, acho que todo mundo já escutou. Essa música, ela tem uma letra muito feliz, muito fofa. O Kimi, no geral, ele tem uma pegada bem, bem diferente das outras bandas que a gente citou e vai citar aqui, que eles estão... É uma música muito intimista. Eu acho essa música muito intimista. A letra dela mostra isso, que é... Assim, ela fala de um lugar que só a gente conhece. E, não sei, tem uma coisa nas músicas do Kim em geral, mas principalmente nessa, que é um pouco nostálgico, eu acho. Essa é uma música nostálgica porque ela, pelo menos essa música, ela fez sucesso na época da minha adolescência. E, apesar de na época eu não ser tão fã disso, ela traz boas lembranças da época, sabe? Eu acho que... Muitas pessoas devem ter histórias parecidas com outras músicas, mas essa traz essas lembranças de adolescência e... É uma sensação legal, sabe? E por ela ser essa coisa fofinha, ser essa coisa delicada, uma música muito meiga. E ela traz esse tipo de... Ela resgata esse tipo de coisa, sabe? Então, é uma música especial. Por muitos motivos, essa é uma música especial. Então, com vocês, Summer Only We Know, do Kini. Escutem aí. sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across pessoal, agora iremos com Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. E cara, Arctic Monkeys é uma banda que eu gosto muito. Eu conheci ela no final do ano passado, final de 2013, com Do I Wanna Know. Foi uma pegada bem legal. Eu acho que foi a primeira banda das novas bandas que eu estou escutando que eu conheci. Graças a, vou fazer um jabá não obrigatório aqui, graças a 89, a Rádio Rock, que eu voltei a escutar freneticamente. O rádio é muito bom pra essas coisas, muito bom, né? Muito bom, muito bom. Nossa. Cara, pra descobrir... Não, rádio é a melhor coisa ainda, no quesito de você querer conhecer novas músicas e novas com bandas. Com certeza. Voltando a Arctic Monkeys, é uma banda realmente muito boa, eu gosto demais. Os vídeos delas, os clipes, são bem com uma pegada bem legal e simples. Cara, se você pegar o clipe dessa música, por exemplo, é uma coisa... extremamente simples de se entender. É a vibração da música apenas. E mais nada, uma tela preta com a vibração da música. E cara, você gosta de ver aquilo? Sim, isso é muito legal. É muito bom. Assim, é uma prova que dá pra você fazer uma coisa muito boa de uma forma muito simples. Uma coisa que a maior parte das bandas que a gente citou até agora tem em comum é o fator simplicidade. Kenny, o The One, Ted Mumford, eles resgatam essas coisas bem simplesinhas e fazem os trabalhos muito bons, não é verdade? E fica uma intimação pra você, senhor Rodrigo Nunes, mais conhecido como Rogers, tá? Porque com essa banda você vai aprender a gostar de macaco.

A música que eu escolhi pra isso é No Light, No Light, que é do álbum mais recente deles, Ceremonials. E assim, tem uma coisa que eu gosto muito em Florence é que é simplicidade ao extremo de instrumental. São poucos instrumentos, tem um baixo muito marcado, tem baterias muito marcadas, ela foca muito nas batidas. E a voz da Florence Welch, que é a vocalista, é um monstro. Ela tem uma das vozes mais absurdas que eu já vi na minha vida. E essa música é uma música muito, muito, muito emocional. Muito foda mesmo, uma música muito forte. Assim, esse álbum como um todo é bem emocional, mas acho que essa música é mais. E eu falei da Florence pelo seguinte, infelizmente eu não fui ao Rock in Rio. Lembrar disso ainda me faz chorar à noite às vezes. Mas eu vi os shows pela TV, eu vi o show dela. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, assim, ao vivo, o Florence mantém a qualidade e ela ficou abismada. A vocalista não estava acreditando no tamanho da plateia, no fato das pessoas estarem cantando todas as músicas junto com ela. Ela estava a ponto de chorar o show inteiro. E eu achei isso uma das coisas mais fofas de todas, porque dava pra ver que ela estava muito emocionada com o carinho do público e ela estava retribuindo, fazendo um show espetacular. Se vocês tiverem a chance, procurem no YouTube o show da Florence and the Machine, porque realmente foi... Se eu já gostava da banda, ver esse show me conquistou de vez. E No Light, No Light é facilmente uma das minhas músicas favoritas deles. É uma música muito bonita, muito, muito intensa mesmo. E eu recomendo que vocês escutem, que vocês puderem, porque é uma banda nova, mas que vai, eu acho que chegou pra ficar. Então, No Light, No Light, Florence and the Machine, escutem aí. Revelation in the light of day. You can't choose. pessoal, continuando aqui a sessão músicas sentimentais e voltando um pouco pra gente, aquela pegada deprê das bandas britânicas, né? Vamos com Muse Madness. Puta música foda, mas com uma pegadinha de depressão também. É. O Muse, dependendo do álbum, dependendo do estado de espírito, dá vontade de chorar, velho. Por sinal, nossa, tá, fica a dica também. No mesmo dia em que teve o show da Florence no Rock in Rio, também teve o show do Muse. Procurem no YouTube, porque o show deles foi pirotecnia atrás de pirotecnia. Umas coisas de telão muito loucas, uns fogos de artifício. Foi um show muito doido e muito bom mesmo. Bem, mas o Muse, cara, é uma banda muito legal. Apesar do vocalista ser feio igual a Peste também. Whatever, que importa. O cara canta bem, o cara canta muito. Ele não precisa ser bonito. O cara canta muito. Embora ela tenha uma letra assim meio sentimental, nessa Madness, ela tem uma pegada legal, ela tem uma pegada que, tipo, não te deixa depressivo. Ela tem que nem, como eu posso dizer, Foster the People, aquela Puppy Up Kicks, que, tipo, cara, é um contraponto enorme. Essas duas músicas, pra mim, elas são um contraponto enorme. As duas músicas têm uma letra ferrada, tipo, de sentimental e essas coisas, entendeu? E elas são mais alegres, tipo, ritmicamente, entendeu? Madness nem tanto quanto Foster the People, óbvio. Mas o Muse ela faz tem uma pegada rapidinha, né? O Muse faz muito isso. É, Resistance tem muito disso. O álbum The Resistance como um todo, ele é bem... tem muito disso. E assim, uma coisa que eu gosto muito no Muse é que eles têm equilíbrio. Tem a voz do vocalista que é espetacular. Eles têm umas letras muito boas, mas o que eu realmente acho que é o diferencial do Muse é que eles têm um dos instrumentais mais fodas de todos. Sabe, é um instrumental bem forte, bem marcado, bem certinho, bem... A banda, como tudo que a banda faz é bom, mas acho que o instrumental deles é o diferencial. Eu gosto também, Muse é uma das minhas bandas favoritas. Tivemos uma certa briga pra saber quem ia falar de Muse nessa gravação. A gente tem que fazer concessões. Não só essa, do Manfred Success também. Mas eu acho que é uma banda muito boa e essa música é muito maneira também. Muse é sucesso certo. Vocês peguem dos primeiros aos últimos álbuns, o último um pouquinho menos, mas os álbuns deles são geralmente muito, muito bons. Bem, mas é isso aí, então escutem aí, Muse Madness. I can't get these memories out of my mind. It's some kind of madness. It started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah, I have finally seen the light, and I have próxima música é da banda que provocou a Segunda Guerra Mundial, Franz Ferdinand. Essa música, ela tem um dos clipes mais divertidos que eu já vi nos últimos tempos. É a música The Dark of the Matinee. Ela foge um pouquinho da fossa que as duas últimas jogaram. E ela tem uma letra engraçada. Ela é uma música engraçada. E o clipe dela, o clipe se passa numa escola, assim, tem umas dancinhas coreografadas muito travadas, muito toscas. É muito engraçado esse clipe. O Franz é legal porque as músicas deles, no geral, pelo menos do que eu conheço, eles fazem umas músicas muito engraçadas. É, eles fazem umas músicas que são... O legal do Franz é isso, ele é uma banda divertida. Dá vontade de dançar, dá vontade de curtir. São bandas... São músicas que realmente empolgam, sabe? The Dark of the Matinee é uma dessas. Você... Ah, o refrão dela, o instrumental do refrão, dá muita vontade de dançar. Inclusive fazer as mesmas dancinhas idiotas que o pessoal nos clipes fazem. Uhum. Então, Franz Ferdinand, se tem uma banda que eu diria que é uma banda pra dançar, dessa lista, é essa. E The Dark of the Matinee é uma música um pouquinho mais antiga deles, de um dos primeiros álbuns, e tem outras que tem essa mesma pegada, e eu realmente recomendo, porque é uma daquelas coisas que você, depois de você escutar tanta coisa triste, tanta coisa pra chorar, essa é pra, essa é bem catarse mesmo, é bem pra você desencanar da vida e sair pra dançar, é muito boa. Então, com vocês, The Dark of the Matinee, do Franz Ferdinand, escutem aí. A fringle, slacken ties and I, not to look at you in the shoe, but the eyes, find the eyes, find me and follow me through corridors, refectories and files, you must follow me, this academic factory will find me. The dark of the matinee, it's better in the matinee. The dark of the matinee is mine, yes it's accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. I made it and what I made is unclear now, but his deference is and his laughter is, my words and smile are so easy now, yes it's easy now, yes it's easy now. Academic factory will find me in the matinee. Dark of the matinee, it's better in the matinee. pessoal, agora vamos falar de Placenta. Opa, não, peraí. Que merda. Seguinte, agora vamos com Placebo, Too Many Friends. Cara, eu tenho que falar, eu sempre pensei em Placenta quando eu escutava Placebo. Não sei porquê, cara. Não sei porquê. Eu imaginava a minha cachorra parindo. É aquele negócio da placenta nos filhos dela. Que horror! Tipo, me lembrava daquilo. Mas aí começava a cantar Too Many Friends, aí tudo ficava bom e bonito e alegre. Com cachorrinhos nascendo. Essa foi a comparação mais esquisita que eu já ouvi, mas ok. Continue. Bem, Too Many Friends é uma música bem alegre, bem legal de se escutar. Assim, Placebo é uma banda realmente nova pra mim. Eu também conheci ela através da rádio rock. Tem pessoas que às vezes ficam um pouco meio preconceituosas com a letra, às vezes, sei lá. Mas whatever, eu ligo, foda-se. Gosto da batida, batida é bem legal, bem dinâmica. E é bem gostosa de se escutar. Então é isso aí, e escutem aí. My computer thinks I'm gay. Threw that piece of junk away on the Champs-Élysées as I was walking home. This is my last communique down the super highway. All that I have left to say in a single tone. Banda, vocês provavelmente já estavam se perguntando, peraí, onde está? Tem uma coisa faltando, então é possível que seja essa. Óbvio que a gente não ia poder falar de fazer uma playlist de bandas britânicas atuais sem falar de Coldplay. Coldplay é provavelmente uma das bandas mais da atualidade uma das bandas que faz mais sucesso, que tem mais fãs. E não é de se estranhar, eles têm um trabalho muito legal. É, assim, Coldplay tá longe de ser minha banda favorita. Eu não, o estilo deles é legal e tudo mais, mas eles têm algumas músicas específicas que são realmente muito marcantes. Eu acho que Paradise, pra mim, que é a que vocês vão ouvir agora, é uma dessas. Que Paradise também entra naquela de letras bonitinhas e tudo mais. Mas eu acho que é uma letra que faz você pensar, faz você reconsiderar algumas coisas, entendeu? Pelo menos eu penso nisso. Eu conheci essa música graças a um amigo. Por sinal, Caio, eu não sei se você está escutando isso, não sei se você nos escuta. Se você não nos escuta, eu odeio você. Ok, mentira. Minha cara! Mas eu escutei graças... Um amigo meu me mandou essa música. E assim, por causa disso e por causa da letra dela, eu sempre vou associar Paradise com uma música sobre amizade, eu acho. Sobre você buscar coisas por pessoas de quem você gosta. E o Coldplay consegue acertar nisso, que apesar de assim... Não ser todo mundo que gosta de todo o trabalho deles, nem que gosta do estilo deles. Eles têm aquelas músicas específicas que são... Que, assim, calam direto em um certo sentimento, sabe? Que vão no cerne. Vocês pegam The Scientist, por exemplo. Caramba, The Scientist, tô pra ver uma música que fala melhor sobre separação e sobre você deixar coisas pra trás do que The Scientist. Ou então Viva La Vida. Viva La Vida é genial. Viva La Vida é uma das melhores músicas que eu já escutei. Mas aqui a gente só vai tocar Paradise. Mas por isso também, porque é uma música que remete a coisas boas e remete a pessoas de quem a gente gosta. E eu não sei se vocês compartilham dessa ideia, desse pensamento, mas se compartilham, por favor, contem pra gente. É legal de escutar essas histórias. Então, com vocês, Paradise do Coldplay. Escutem aí. Skies. She said, oh, I know gente, então agora, para finalizar, nós iremos com Oasis, Don't Look Back in Anger. Não, não, não, na minha playlist. A partir desse momento, o Mug está quicado dessa gravação e nada do que ele falar vai ser válido, ok? Ok. Eu vou regravar todas as partes. Tô de zoa. Mas enfim... É que tinha uma regra maldita aqui, tinha uma regra nessa gravação de que nós não falaríamos de Oasis porque Oasis é chato. Vocês briguem não. comigo depois, cara, ok. Ah, mano, olha, na boa, ó, esqueçam a Dri. Eu sei que, assim como eu, tem pessoas que gostam muito de Oasis, então algum dia vai ter uma playlist só de Oasis. Não se eu puder evitar. Não se eu... Enquanto eu estiver no Projeto X Podcast, essa playlist não irá acontecer. Mas vamos então finalizar aqui sem Oasis, mas com uma coisa que eu acho que vocês não esperavam, que é Gorillaz! Feel Good! Isso mesmo! A gente ficou surpreso porque a gente tava procurando bandas pra colocar, tentando escolher. Aí de repente... Para assim, boom. Wait, what? Pum! Pum! Cara, Gorillaz é uma banda britânica? Que sim, isso, gente? Gorillaz é uma banda britânica. Nós também ficamos surpresos. O que. Mas assim, foi uma surpresa boa pra variar. É legal ter esse tipo de surpresa. Gorillaz é uma banda que surgiu já há um tempinho, mas é uma banda bem atual ainda, né? Bem tocada, bem escutada, bem conceituada, né? É, eles vieram com aquela premissa inicial de não se mostrar, então eles tinham aquele quê de mistério, né? E como eles faziam os seus clipes e as suas apresentações, já que eles não se mostravam, eles faziam animações, cada um tinha o seu avatar, digamos assim, que se representava naquela animação. E cara, é brilhante isso, é sério, é muito legal isso. É, a ideia de você fazer toda uma animação, uma história naquele videoclipe sobre aquela música, em cima daquela música, é tudo uma coisa muito bem pensado, tudo muito bem feito, e ainda a música em si é muito boa. Então não é só a animação, a música em si é muito boa, você pode pegar só a música e escutar, mas com a animação, com o videoclipe, melhora tipo 100%. E cara, se você ainda não conhece Gorillaz, dá um tiro na testa e vai assistir. Que horror! E vai ouvir. Não sei como você fala, se você assiste ou se ouve Gorillaz, porque é tudo uma coisa só, única. Ambos. Você não dá pra você fazer só um. Desculpe crianças de 5 anos de idade que ainda não conhecem Gorillaz, tá? Vocês não precisam dar um tiro na testa. É que vocês ainda não têm o conhecimento de coisas boas da vida. Mas é, se você é uma dessas crianças, por favor, vá escutar Gorillaz. Ou melhor, escute agora. Feel Good. Escutem aí. Just shall be.